Quem quer ser o cara aí? Lá ele, doido. Ela me liga no vídeo chamada quando ele vai embora. Diz que tá com saudade, carente dos meus beijos agora. Ela tá com a lingerie vermelha e um champanhe aí no quarto. Diz que tá me esperando pra fazer aquele amor safado. Espera aí. Vive me querendo, não tem dia, não tem hora, não importa o lugar.